Olá, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E quando digo a mais um, porque enfim, já fazemos isto há cerca de 5 anos, de forma ininterrupta, todas as semanas uma banda, e enfim, espero sentir-me como um bom anfitrião sempre que recebo aqui alguém de novo. E é o caso, não só dos ouvintes que de novo se estranham aqui a ouvir-nos na Boa Nova, quer o façam no 100.2 FM, quer o façam via internet, online na nossa página. E hoje muito também já por via do podcast, é com certo prazer que sei que já há muitos downloads desse podcast e que somos comentados no Facebook por via de algumas entrevistas, enfim, fico grato, mas dizia que é sempre um grato prazer, bom anfitrião receber, quer sejam os convidados, é o caso da banda desta semana, quer as pessoas que nos vão ouvir de novo e que espero que o façam depois a partir de aí frequentemente. O caso da banda desta semana, já várias vezes que foram referidos, até por outras bandas na parte dos desafios, mas são uma banda que já quisemos fazer um destaque com eles a quando lançou o primeiro álbum, agora que o fazem por via do segundo, e falamos de um álbum que tem qualquer coisa como tipo de título Os Gloriosos Smic Smog Smug Derrotarão os Exércitos Capitalistas, enfim, isto já perceberam, de falar de Smic Smog Smug, que é um trio minhoto, daqui a alguns aqui neste álbum passa, sem sair do Minho, passa a ter quatro elementos, mas já lá chegaremos. Antes de mais, e porque temos ao telefone o José Figueiredo, um dos membros, não sei se, creio que é o Smix. Exatamente. É o Smix do Smix Smox Smux, que estão aqui na Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, viva, obrigado. Dizia eu que é um título algo sugestivo, talvez um, e por via da capa também, é o vosso álbum mais maoísta, não sei se posso usar este termo, mas pelo menos é um disco que dificilmente passaria em Tiananmen. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, nós queríamos... Houve duas motivações para essa capa e para esse álbum. Nós, uhum, antes de mais nada, gostávamos muito dessa imagética da Coreia do Norte, principalmente, e queríamos fazer alguma coisa com isso. E além disso também sentíamos que as pessoas estão um pouco descrentes da política e queríamos trabalhar esse tema. E então tudo se conjugou com essa imagem, né, dos três coreanos, que somos nós e não somos nós. Uhum. E com esse título, que obviamente nós não pretendemos derrotar exércitos capitalistas nenhums propriamente, não é? Queríamos simplesmente pôr a nu um pouco o ridículo da história política dos últimos anos e provocar, essencialmente. Era esse o termo que eu ia dizer, provocar, abanar o sistema, não é? Exatamente. Acima de tudo, tirar um bocado a apatia. Curiosamente, até a cor, e vamos passar aqui para o aspecto gráfico do próprio disco, este amarelo, como que a evocar algo mais antigo, não é? Uhum. Antes de mais, dá-nos parabéns, porque acho que conseguiram, não sei se estou a fazer boa leitura do disco, mas conseguiram fazer na perfeição. Eu posso dizer que não fui eu que fiz o design gráfico, não sou designer, posso dizer que estou contente também. Não é? Sim, dei a mão do André Covas, já nosso conhecido aqui. Pero tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario, de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Si se juntaron los congresos para hacer revoluciones, ou eram más as intenções. Che Guevara. Agora de os Big Smoke Smokes, uma banda de que nós temos conhecimento ali pelo ano de 2009, uma altura que, algum tempo antes de sair os gloriosos Big Smoke Smokes, que nos levava na altura a vontade de, que não chegámos a concretizar, de fazer um destaque de semana, provavelmente por culpa vossa. Não, provavelmente não conseguimos arranjar agenda para fazermos. E depois de mais tarde aparecem naquele depósito de inúteis, não é? Uhum. Aquela coletânea da Amor Fúria. E agora é pela PED, a recém-criada PED, portanto, a editora dos Peixe Avião, e que surgem, compreende-se até pela ligação a Braga, julgamos que na Amor Fúria também estavam bem. O que é que motivou esta mudança? A grande... Bom, antes de mais nada, dizer que eu sou baixista dos Peixe Avião também. Uhum, exatamente, portanto, sim. Isso em parte justifica a coisa, não é? Uhum. A proximidade. Mas o grande motivo foi que quando nós lançamos o álbum anterior dos Peixe Avião, o Madrugada, achamos que... Foi destaque aqui na Boa Nova, sim. Uhum, uhum. Que a estratégia e a equipa que tínhamos montado tinha corrido bem. E que tínhamos motivos para usar isso mais vezes do que aquilo que a produção normal de uma banda é capaz de fazer, né? Portanto, não queríamos voltar a fazer isso um ano e meio depois, ou dois anos depois, queríamos fazer logo, e portanto criamos a PED. E em relação aos Big Smoke Smokes e em relação com a Amor Fúria, a nossa relação foi sempre ótima e correu tudo bem, mas às vezes acho que o álbum poderia ter corrido melhor em termos promocional se houvesse uma maior proximidade entre a banda e a editora, e quando digo proximidade digo física, não geográfica mesmo, né? E acabou por ser uma opção natural. Tem a ver também com a forma com quem é que investe. Nós neste álbum agora queríamos ser completamente independentes, e somos, porque podíamos ser, e por isso também podíamos tomar as decisões que que quisesse. E assim foi. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Está aí já pronto para venda. Criaram expectativas depois do que foi o primeiro álbum e aquilo que tem sido a vossa vida também em termos de divulgação da banda? Quer dizer, nós não somos muito, quer dizer, da mesma maneira que às vezes possa parecer que a nossa música não é assim tão pensada, na verdade é, se calhar até é mais do que isso. Também não pensamos demasiado se as coisas vão correr bem ou vão correr mal, ou vão correr mal. Antes de mais nada queremos fazer música, pôr o álbum cá fora, mas temos sempre alguma expectativa de que pelo menos que tenha reconhecimento das pessoas que já nos conhecem, que não são assim tão poucas. Mas percebeu, a ligação à PAD, eu vou dizer aquilo que é a minha opinião pessoal. Eu tenho um fascínio, pelos Peixe Avião. Adorei o primeiro álbum, adorei o segundo, razão pela qual foram convidados por duas vezes já aos Peixe Avião. Ou uma pena que seja a distância do telefone, mas enfim, na próxima vamos remediar provavelmente este desidrato. Mas dizia eu, criei, como disseram que havia a existência da PAD, que iam criar a PAD, criei aqui a expectativa de que se fosse associar outras bandas, provavelmente ligadas a Braga, enfim, embora Braga já tenha uma editora, a Cobra Discos, não é, por via dos Mão Morta, mas que fossem ligar outros nomes e associei aqui alguns, por exemplo, o Ed Fred Exaus, não é, que curiosamente também masteriza aqui este disco, Frederico Cristiano, sim, não é? Sim, sim, sim. Que é outro projeto que sei que está um novo álbum para sair também dele. Queria que a PAD fosse um bom alfobre em termos de bandas. E isso não fará também que, para além de que eu, que haja outras pessoas que assim pensem? Eu espero que sim, eu espero que sim. Com o tempo, nós não temos também muita pressa e também não estamos assim tão interessados em começar a revezar-nos em agrupamentos diferentes para criar novas bandas, não é? Portanto, pegar nos elementos dos Smix e dos Peixe e mais algumas bandas e escolher grupos e dentro dessas pessoas, escolher grupos de pessoas e criar novas bandas, porque, enfim, acho que já em termos do trabalho que isto dá e da nossa capacidade criativa também, até provavelmente, já estamos bastante no limite, mas nós estamos à procura de mais pessoas, que sejam do Braga ou não, que queiram editar trabalhos connosco. Foi bela a nossa história, na qual vivemos momentos mutuamente necessários, uns de amor, outros de aventuras, sempre com uma adrenalina excitante, sensações de calor, onde predomina a tua cor, vermelho, vermelhinho, até então ausente. Em tempos bebiam-te, quando pertencias aos fracos gladiadores, tombados na arena. Muito sangue, pensar no que fazia se tivesse uma nossa tua. Ai, que raiva, o que eu desperdicei enquanto me pertencias. Já não estou cá, simplesmente caminho para o lado lá. Simplesmente caminho para o lado lá. Já não estou cá. Sangue, sangue, muito sangue, sangue, muito sangue, sangue, muito sangue. Transfusão, por favor. Agora falar deste álbum e daquilo que tem sido a vossa participação. Já dissemos há pouco que são três pessoas, portanto está na altura de apresentar os seus colegas. Portanto, eu sou o Smix. José Figueiredo, o Smix, Filipe Palas, Smokes, e Miguel Macieira, Smokes. Dizia há pouco, tem a participação aqui num determinado tema, é um passar quarteto, precisamente com um tema que julgo eu que foi feito à medida do Adolfo Luxo e Canibal, precisamente o sangue, não é? Nós tínhamos muito, além de termos muito, muito respeito pessoal e artístico pelo Adolfo, tínhamos interesse em fazer uma homenagem que fosse um pouco caricatural, de certo sentido, embora pareça um pouco negativo, não é isso que eu quero dizer. Mas correspondia um pouco a uma imagem que a gente tinha quando éramos mais novos, antes de o conhecermos pessoalmente. O Palas até costumava dizer, o Smox costumava dizer, quando era miúdo, tinha medo dele, quando era mais velha dele começou a ouvir os álbuns, ele se o visse na rua atravessava para o outro lado da rua, né? Portanto, criamos um pouco a nossa própria imagem dele, muito à volta disto, do sangue. Eu ia dizer, é o que devemos fazer dos advogados, mas acho que seja mal interpretado. Exatamente. E pronto, criamos um pouco este tema para ele, que é uma homenagem e um pouco também uma caricatura, por causa daquela concentração na palavra sangue. E aquela força Vermelho-vermelhinho. É o vermelho-vermelhinho. Enfim, felizmente correu muito bem e acho que a colaboração saiu bastante positiva e que ele também ficou satisfeito com o trabalho que fez. É um tema engraçado. O álbum foi precedido do Quantas Vezes Já, ou seja, para picar, não é? Mas a situação vem os Smix Mox Lux uma vez mais e o Quantas Vezes Já é, efetivamente, para além de ser do tema... foi logo muito orelhudo, né, que as pessoas não captaram, é sintomático daquilo de que fala o disco, não é? Sim, sim, pronto, é precisamente para essas duas coisas, não é? Primeiro é um tema dos mais orelhudos que estão no álbum, e portanto é, enfim, mais radiofónico, e segundo também é um pouco uma amostra do que vai acontecer no resto do álbum, não é? Portanto, foi o tema, acho que foi o tema ideal para fazer. Quantas vezes já te disseram que sim? Só para que o fim não venha mais depressa. Quantas vezes com essa mesma intenção as mesmas pessoas te disseram que não. Já foram vezes demais. Já foram vezes demais. Vais pagar por isso. Talvez só para adiar a questão mais um mês. Já foram vezes demais. Já foram vezes demais. Boa Nova, um mundo de emoções. Vai para a rua, faz barulho. Diz-lhes que não estás contente. Próprio disco, entre músicas não há espaços, ou seja, deste tempo passa quase a uma, e que começa com este Quantas Vezes Há, já quase, a fazer-se que as pessoas se interroguem para chegar a um país feliz, o outro extremo, em que parece já há respostas um bocado para as coisas e que, de algum modo, nós queixamos muito e às vezes nem tudo é tão mau como parece. Sim, não é uma coincidência, não quero dizer que o álbum é um álbum conceptual à maneira do rock progressivo, mas nem os temas foram criados com essa intenção, logo à partida este vai ser o primeiro, este vai ser o último, mas à medida que fomos acabando os temas, fomos começando a pensar na ordem e quisemos fazer, quisemos que a ordem do álbum tivesse um sentido para além das músicas que estão, né? Bom, portanto, para além do mero ordenamento das músicas. E além disso, fizemos também muito um trabalho em ligar os temas e dar uma continuidade musical ao álbum, de modo que a gente pudesse, como ele também não é muito comprido, não é? Pudesse ouvi-lo quase como quem bebe uma cerveja de um só golo. Eu fiquei muito com a ideia da ideia do conceptual, que aliás está bem espelhado no título do próprio álbum. Uhum. Sim, embora não tenha sido concebido originalmente como tal, acho que sim, que é possível que realmente eu passe por um álbum conceptual, é verdade. Há um país onde eu sou feliz e tu também és. Não há maneira mais simples para explicar. Thank you. Nós estamos aqui para quem estreia na Boa Nova três desafios. Vamos começar então. Imagino que vem Oliveira do Hospital tocar. Não sei se o Adamete conhece a cidade. Acho que não. Teria muito gosto de recebê-lo cá. Aliás, obrigado. Estamos a contar recebê-los cá. O Peixe Avião, a promessa é que a próxima entrevista com o Peixe Avião seria aqui em estúdio, portanto, com direito acústico e tudo. Portanto, enfim, eu na altura irei cobrar essa promessa. Quando a gente tiver um concerto por aí perto, é só dizer. Com certeza. Ora, então imagino que chegue aqui ao hospital. Imagino-se no Parque de Mandanelho, que não conhece, mas é um bom anfiteatro natural, com um bom palco. E que dizem assim, atenção, Smix Smox Smux podem trazer convosco duas bandas nacionais para esse concerto. Quem é que traria hoje em dia? não sei. Muito da nossa... houve uma altura da nossa história que foi engraçada e que é quase pré-Amor Fúria, em que demos vários concertos com duas bandas que ainda hoje são Amor Fúria, os Feromona e os Golpes, uhum. E que tiveram percursos muito, muito distintos, mas acho que era engraçado voltar a juntar as três bandas para um espetáculo. Manter a linha e conservar o semblante. Bebia sumos light e só usava adoçante. Saía para o ginásio para correr ao fim do dia. Quando se via ao espelho ele achava que emagrecia. Mas o paquidermo não sabia que afinal o homem vinte estava dado ao mundo canibal. Na vista cor-de-rosa desfiles de manequins, tão reservados só para mulheres, homens e afins. Fico já a saber que os Golpes vão estar dentro de dias aqui uhum. Precisamente, não só no Saco da Boa Nova, mas vão atuar aqui precisamente no Parque do Mandanelho, portanto, ótimo. Premonitório. Vamos fazer a eles fazer a pergunta: que bandas é que eles trariam? Pode ser que digam Smix ou algo assim. Pode ser que sim. O segundo desafio é este: há uma banda da cena internacional que vem ao Liverpool Hospital e que querem que os Smix Smox Smux façam a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer a primeira parte? Não vou conseguir lembrar do nome deles agora. Dos Dear Oof. Agora tomamos ao terceiro e o que nos dizem é o pior desafio. Há a ideia de fazer um tributo a uma banda, a um autor nacional. Uhum. E que querem que os Smix Smox Smux participem com uma versão de um tema. Que banda seria essa? Já agora, que tema seria? Ui, isso é complicado porque as opções aumentam muito. Uhum. Não sei, se uma coisa que fosse Smix Smox Smux, não queria estar aqui no óbvio dos Mão Morta, agora outra vez. Não sei, talvez fosse mais fixe fazer uma coisa mais antiga daquele tempo da pré-25 de Abril, uhum. Da Simone de Oliveira e do Paulo Carvalho, coisas assim. Eventualmente. Mas não tenho assim nenhum tema em mente agora. Não há nenhuma cover que, enfim, que tenham, nem que sejam os ensaios, que sirva às vezes para despoletar? Não, nunca foi muito a nossa lógica de trabalhar. Nós normalmente chegamos aos ensaios e temos a maior parte do tempo tocamos, nem sequer tocamos músicas, tocamos fragmentos de músicas, e só depois quando queremos chegar àquela altura de começar a acabar temas é que tocamos músicas propriamente dito. Passamos sempre os ensaios todos a criar material temático para fazer canções. Por isso não, acho que nunca tocamos uma cover, quer dizer, não, recentemente tocamos uma, é verdade. tocamos os Golpes, misturamos uma música dos Golpes com uma música nossa, mas pronto, isso foi uma brincadeira. Uhum. Mas não faz muito parte do nosso processo de ensaio tocar as nossas músicas, quer quanto mais as músicas dos outros. Enfim, fico um pouco sem resposta para essa. Então pronto, fica o desafio para falarmos uma segunda vez. Vou tentar exatamente, lembrando qual é a coisa para a próxima. Nunca se sabe. Às vezes os convites surgem, não é? E então o desafio é sempre mais fácil. Dizíamos, recordo na conversa que temos na altura por causa do Peixe Avião, tinha boas condições de ensaio e salas associadas na altura ao estádio. E isso também foi importante para a criação do Smix Mox Mox, não é? Foi não tanto para a criação, nós nascemos ainda antes, ou pelo menos, enfim, temos esta formação e fomos mais ou menos começando a tocar, embora não com tanto tempo, nem com as mesmas condições, ainda antes das salas serem estreadas. Mas daí para a frente, claro que foi muito importante para nós, não tanto na criação, mas para termos... como eu costumo dizer muitas vezes, uma banda tem qualquer coisa, não tem muito, até de uma empresa, né? E como das coisas que uma empresa precisa para trabalhar bem é de estabilidade. E o que essa sala de ensaio veio trazer foi precisamente estabilidade à nossa forma de trabalhar. Não temos de pensar, coisa que foi um problema nas nossas vidas durante muitos anos, noutras bandas que tivemos antes destas, né? Se íamos ter a sala de ensaios para a semana, se podíamos ir naquele dia ensaiar, se o vizinho do lado não ia chatear-se, pronto, esse tipo de coisas, não é? E que agora não temos mesmo nada que pensar nisso, e isso tira-nos um peso enorme de cima, não é? Ou seja, a logística permite, que é fácil, não é? Permite que as coisas apareçam, não é? E sim, claro, mano, se sentirem outros, não é? chegando à sala de ensaio e estamos lá as coisas, pronto, perdemos meia hora a montar ainda a tocar, mas pronto, estamos a tocar, né? E não temos que ter medo que nos roubem o material, nem essas coisas, enfim, é muito diferente. É muito diferente. O incentivo também é outros que apareçam, não é? Sim. Até, embora nós não nos tenha acontecido, realmente já a nós, Smixoxmox, aconteceu aos Peixe Avião, por exemplo, que nasceram nessas salas de ensaio. Precisamente há pouco estamos a falar sobre o processo criativo, não é? A maneira como ensaiam também. Este disco tem a vossa mão, o pé, por aí dentro, é todo Smix Smoke Smoke. Com exceção do tema aqui, por causa do gaguejar, que ainda tem a produção do Ronaldo Fonseca. Uhum. O processo criativo para vós é fácil, não? Às vezes as coisas são arrancadas a ferros, um bocado com força. Depende, por exemplo, a parte musical, construir músicas, enfim, construir instrumentais e construir relações entre baixos e baterias e entre baixos e guitarras e guitarras e baterias e juntar teclados, essas coisas, e fazer arranjos, é muito, muito natural mesmo. As letras, normalmente tem uma parte espontânea, normalmente mais nos refrões, e tem outra mais arrancada a ferros. Mas de uma forma geral somos uma banda bastante fácil. E a introdução aqui de um outro elemento, o Ronaldo Fonseca, como é que surgiu nesse tema, no gaguejar? Foi simples, pronto, lá está, foi uma música em que a gente tinha partes da música já, mas da letra, neste caso, mas estávamos ainda a arrancar a ferros o resto da letra e por isso ele deu uma ajudinha. Num grande rebuliço fica tudo a olhar, seguram-me no cinto para lhe arranjar, sem rabo de saia à volta de mim, chamam-me Soraya, deu o meu amor sem fim. Não, nunca consigo parar de deixar. Quando te vais entrar, não, nunca consigo parar de deixar. Quando te vais entrar, não, nunca consigo parar de deixar. Quando te vais entrar, deixar, quando tu vais entrar. Gosto muito deste. E que somos mesmos aqui a meio, falamos do Magia. Uhum. Eu sei que a ideia do single é um bocadinho para ser, para projetar aquilo que vem a seguir. Acha que este disco vai ter mais temas, como disse há pouco, orelhudos, para falarmos mais de vezes deste álbum e que eventualmente o Magia possa ter aí integrado? O Magia é bastante orelhudo, é verdade. Não sei se tem um tipo de letra no refrão que é mais comum ouvirmos nos refrões dos singles, né? Porque a voz está muito, enfim, enfiada em muito reverb e tem muitas vozes ao mesmo tempo, e aquilo não põe como objetivo naquilo que a letra se perceba muito claramente. Ao contrário, por exemplo, quando fizemos a quantas vezes já que tivemos essa preocupação, a letra tem de se perceber bem e pronto, essas coisas, né? Mas sim, talvez seja um dos temas mais orelhudos que do álbum e portanto mais fáceis ou mais propensos a serem singles. Não sei se vamos ter mais singles ou não ainda, por enquanto, né? realidade imperialista. Temos agora aqui a versão do ao vivo, né? De levar este disco, e não só, tudo o resto que já é vosso. Eu julgo que o Famel Zundap já não deixa de ser tocado num concerto vosso, não é? À partida não, à partida não. E o que vai ser levar este disco para a estrada? Portanto, temos mais dois, temos, em vez de estarmos os três sozinhos, temos estado com mais dois músicos, curiosamente, Peixe Avião, que torna as coisas mais simples, né? O Luís Fernandes e o André Colas. De resto, pronto, isto convidamos para conseguirmos pôr o som deste álbum mais... em palco. De certa forma já tinha feito falta no anterior, mas nós assumimos essa diferença entre o que era o álbum e o que eram os espetáculos ao vivo, e desta vez decidimos não assumir essa diferença e tentar ir para os palcos com aquilo que é o álbum mais de forma mais parecida, não é? De resto, aquele ritmo especial dos concertos, com muita interação com o público, com muita gente a subir ao público mesmo, às vezes, continua a ser o nosso ideal de concerto e aquilo que a gente quer fazer. Porque, enfim, há gostos para tudo, mas no caso dos Mix Mox Mux, o álbum é para ouvir em casa, o concerto é para ser uma experiência muito, muito diferente. Apesar de a gente ter assumido essa questão da música passar a ser nos concertos mais parecida com o álbum, continuamos a querer ter a interação especial, porque acho que é isso que torna para nós especiais os concertos. Vocês assumiram lançar o álbum no início do mês de junho na Livraria Santíssima Página em Braga. Creio que no dia 4 de junho. Sim. Como é que foi o feedback, sendo certo que provavelmente esse concerto foi também muito para pessoas conhecidas, não é? Sim, claro, o feedback foi muito positivo. Claro que também são pessoas que já estão um pouco... já à partida só iriam porque estão dispostas a gostar, não é? Ninguém foi surpreendido. Assim, não é? Para aborrecer, foi a namorada, foi o pai, foi a mãe. Foi exatamente. foi principalmente aquele pessoal que nos conhece há muitos anos, não é? Portanto, claro que o feedback foi positivo. Agora o desafio é continuar a tentar ter isso noutros sítios, não é? Mas o concerto correu muito bem. Falámos aqui do ao vivo, falámos da maneira de estar, aliás. Pode-se ver na nossa página, está lá um link para como vocês são ao vivo também, que está no YouTube. Isso leva-nos a perguntar, para uma banda como os Six Mox Mux, qual é a melhor montra para que apareçam? Tendo em conta que se é uma banda que está em Braga, lançou o álbum precisamente em Braga, portanto, e lançou também com um concerto aí, saiu fora do mercado de Lisboa, digamos assim, não é? Inclusive deixou a editora que tinha em Lisboa no Campo Grande. Acha que as coisas só acontecem se tiverem agora que ir novamente a Lisboa a fazer no Music Box, por exemplo, lançar o álbum? Ah, isto, em Portugal, numa certa dimensão de mediática, só acontece depois de passar em Lisboa, não é? O país é muito macrocéfalo. É cabeçudo, por outras palavras. Sim. Portanto, à partida, é claro que uma certa dimensão mediática realmente só acontece passando em Lisboa e chamando a atenção das pessoas em Lisboa. Agora, nós, não editora, mas quase, temos estrutura em Lisboa também, temos pessoas em Lisboa a trabalhar para nós, não é? Por isso, para nós não é uma saída de Lisboa, não é? O que eu quero dizer é que, pronto, centraram-se aí muito, tiveram cuidado de fazer um lançamento ali, e às vezes ficamos com a sensação, enquanto não passar por Lisboa, as coisas parece que ainda não aconteceram. Pois, e é verdade, realmente, por isso é que a gente não vai passar em Lisboa. Enfim, é uma coisa, o país é assim, de facto, a capital é muito, tem um peso muito grande em tudo no país, né? Nomeadamente na economia, que é do que se trata. Não, é incontornável. Por muito que as internets, que a internet possa fazer alguns curtos-circuitos nisso. Sim, pode causar uma assimetria do que era antes, mas... Exatamente, mas não é possível atingir certo nível sem passar por Lisboa, é verdade. E então há que explorar todas as vertentes, não é? E disse há pouco bem, a internet, a imagem. Teremos entre aspas, um videoclipe para quantas vezes já? Possível, mas ainda não, ou se não for para o quantas vezes já, pode ser até para outro dos temas, mas ainda não está definido. Uhum. Podemos vir a atacar mais tarde com isso, tempo. Talvez a seguir ao verão. Temos aqui então um disco que está para venda, não é? Portanto, quem é que vai à procura deste disco nas escaparates? Pensaram nisso? Bom, a gente observa, não é? Exato. Bom, não me parece que seja muito diferente daquilo que por exemplo, das pessoas que vão comprar, um CD de Peixe Avião, por exemplo. Acho que é simplesmente uma questão de gosto. Temos muito pessoal entre os... Se calhar puxamos um bocadinho mais abaixo. Temos muita gente já entre os 14, 15 a querer comprar e depois vai até aos 30 e tais. Às vezes, de vez em quando, pode aparecer alguém até com 40. Normalmente são pessoas que, enfim, gostam de música portuguesa e estão habituadas a comprar a música portuguesa. Muito falámos com uma banda que está sediada lá em cima no Norte, muito minhota, não é? E que faz tão e até pelos convites tem. E agora, as pessoas que participaram aqui na escrita também a cantar, o caso na questão da masterização, portanto, que não saíram daí também com o Ed Freddy's House, não é? A questão de gravar é porque, por uma questão de oportunidade, ou seja, porque estão mais à mão e as coisas sim, vão acontecer. Nós não temos nenhuma espécie de... Fundamentalismo, né? Exatamente, não somos chauvinistas minhotos, nem somos independentistas minhotos. Temos muito orgulho em ser minhotos e em ser do Norte, mas não estamos em nenhum combate anti-resto do país. Portanto, sim, é essencialmente uma conveniência e enfim... Como são pessoas que estão perto de nós, foram as pessoas que nós fomos conhecendo e com quem temos melhores relações também. Há pouco falávamos aqui, vocês tocam pedaços de música. Que pedaços é que ficaram arrumados à espera de derrotar outros exércitos? Muitos. Nós, antes de partir para uma parte grande do início deste ano, antes de irmos para o estúdio, uma parte muito grande do tempo dos ensaios foi a pegar nos 30 e tal pedaços de música que tínhamos e escolhermos uma lista mais pequena de uns 13 ou 14 que seriam os que levaríamos para o estúdio. Portanto, devem ter ficado de fora uns quase 20 embriões de músicas, mas que provavelmente a maior parte deles nunca vão ver a luz do dia, porque provavelmente agora a seguir a isto, para nós o melhor é fazer reset e começar de novo. Serão nados mortos, enfim. Exatamente, serão todos nados mortos. Ora, foi uma conversa desassombrada que tivemos aqui com o José Figueiredo, do Smix Smox Smux, de alguém que ainda neste momento não pensa viver da música. Quer dizer, eu... faço outras coisas em música, faço som ao vivo ainda, mas não posso propriamente dizer que viva da música. Enfim, vai-se tentando, mas não é muito provável, não é? Isto é importante fazer este ponto de vez em quando, fazer aqui uma quebra na conversa e estamos a terminar, mas para que as pessoas não pensem que isto é só, enfim, dar um pontapé numa pedra e vamos fazer um disco, não é? Não, de todo. Fazer música tem sido, para mim, pelo menos, a grande escolha da minha vida. Já nos últimos, enfim, comecei a tocar há uns 16 anos, mas nos últimos 10 anos que tem sido, enfim, a coisa mais importante da minha vida. E tem sido naquela fase ainda de tipo quem tem um hobby, né? De quem neste momento está a investir nele. Um hobby muito pesado. Um hobby muito pesado. Enfim, se não fizermos, não se faz. Claro, não? Claro. Um abraço. Realmente a disponibilidade que teve para falar aqui na Boa Nova. E claro, vamos marcar mais vezes porque a porta está sendo aberta para nós. Ótimo, obrigado. Obrigado. We'll be right back. conversar conosco.